vai ser uma presença como todos os anos, só que é este ano. E vai ser uma presença com menos quantidade de queijo. Portanto, vou estar presente, mas com menos quantidade de queijo. Cerca de metade do que tinha os outros anos. E que agora demora muito tempo a reconstruir e no caso da pecuária, a recompormos-nos, demora muito tempo. Isto se calhar daqui a 2-3 anos ainda estamos com problemas derivados aos incêndios. Em comparação com o ano passado, consegue falar de números em relação aos queijos que vai conseguir ter à venda? Sensivelmente metade, cerca de 500 queijos. O efetivo ainda não está todo reposto. Eu, neste momento ainda me faltam, em comparação com os animais que morreram, eu comprei 80, morreram 132, portanto faltam 52 animais.